entre reis e marginais. Humildade é tudo, morreu, subiu ou desceu. Sei lá quem saiu no lucro, mereceu. Me boto o cano de cabeça erguida. Ou saiu questionando as regras do jogo da vida. Fim de um estágio da nossa existência. Eu vim, fiz minha cara no mundo, meu mundo marcou presença. Será que assim, se pá, é só uma crença, hein? Em parte Deus é fé, em parte a fé é certeza. Frieza, sinal de inferioridade ou não, ateu. Ou quebra a cara ou ganha toda a razão. Quando chegar o momento, acaba ou começa o sofrimento. Sinceramente não entendo, freio ação, que o cão tava me impulsionando. Se pá, a minha história ia encurtar os anos. Quando fulano intimou, a parada é quente. Enfrenta a dor, mas e aí, os bens estão na frente? Liberdade, zelo por ela, como eu prezo os meus próximos um pouco. Com Deus é muito, eu não quero outro sócio. Se o meu sonho tá longe, minha vontade é pouca. A determinação é chave pra alcançar as coisas. O que eu seguia vagarosamente, eu me recordo. Minha ideologia mudou muito desde os primórdios. Só que o ódio e o amor continuarão a duelar, seja a verdade qual for que a minha mente aceita. Cegos guiando, cegos entre o tédio e a diversão, com seus egos pulsando de acordo com a situação. Ambições relacionadas quase sempre ao dinheiro. Poucos estão pensando em deixar amor com seus herdeiros. Eu sei, sobreviver é necessário se é. Só que com fé, pão e água se multiplicam e o frio virá. Conforme o cobertor, se não suportas, não tais dando todo o seu calor interior. Se acredite, ouça o seu coração, converse mais contigo, faça um dueto pra revolução. Que a cada dia seja uma vitória e a glória seja pra ti e não pro zóio de fora. Vambora, vamos buscar a terra prometida. Que sejam 40 anos ou sejam 40 vidas, o que for pra melhorar vai depender de ti, de mim. Mas creio que já acender estopim. 2005, quantas tristezas, provas, expiações. Feridas estão inflamando em nossos corações. Em vez de pá, enxergamos que temos que os lavar. Fingimos que ele é de pedra, não vamos suportar. Vai sangrar e no seu íntimo influenciar. Se não curarmos nossos medos, eles vão aumentar. De novo, falo pra mim assim os meus semelhantes. Pois eu sou mais um guerreando entre os mutantes.